gente, cada ser humano. Rio Grandino que faz da sua vida uma levada, com palavras ofuscando muitas pragas. Não perco tempo em me preocupar, prefiro me focar na minha simples jornada. Em cada avanço os males espanto, diferente é aperfeiçoando a cada trampo. Muito esforço, muito ganho, várias letras em todas as linhas. Cada história da minha vida virando altas rimas. Mente bagunçada, me curo no meu quarto fechado, só criando pensamento inverso, verdadeiro e concreto. Meu caderno é que me guia todo santo dia. Necessito, preciso fazer rimas e mais rimas em cima de batida e mais batidas. Inspiração que não acaba, a vontade que tenho de sobra. Os vagabundo da prova se apavora do que é feito pra levar meu trampo cidade afora. Essa é dedicada a cada ser humano rio-grandino que faz parte do rap, se manifesta pela arte urbana. Só não enfraqueça, fortaleça e cresça essa aliança. Essa é dedicada a cada ser humano rio-grandino que faz parte do rap, se manifesta pela arte urbana. Só não enfraqueça, fortaleça e cresça essa aliança. Tô tipo Jones ouvindo Bonnie, chutando os cone, parecendo MC Pelé com tape e microfone. Não é samba enredo, mas é feito a respeito daqueles que revolucionou o Rio Grande inteiro. De tempos eu faço o que repasso, a rua me devolve com agrado. Só me permaneço afastado, suando e sobre asfalto. Cada suor nem for falso, tô nessa até de pé descalço, e sem pisar em fundo falso, pois sei que ainda há tempo de mudar a direção do vento. Tô no barca velejar, no mar camucerando. Sou do sul, além do sul, onde tu fica mocado, espiado com os problemas da minha city. Nem um pouco favorável, nem um pouco admirável, nem um pouco de coragem pra fazer aquilo de verdade. Já tá baita tempo nessa história, pega o caderno, escreve, ouve o beat e faz o rap. Essa é dedicada a cada ser humano rio-grandino que faz parte do rap, se manifesta pela arte urbana. Só não enfraqueça, fortaleça e cresça essa aliança. Essa é dedicada a cada ser humano rio-grandino que faz parte do rap, se manifesta pela arte urbana. Só não enfraqueça, fortaleça e cresça essa aliança. Hey, Renan, arquivo regional.